sonoro. Que assalto sonoro. Disposição tá tendo. Disposição tá tendo. Disposição tá tendo. Corpo e alma. Corpo e alma. Corpo e alma. Gueto de corpo e alma. Quero ouvir. Corpo e alma. Gueto de corpo e alma. Só que não, só vai vendo. Trago o despertador, disposição tá tendo. Tipo assalto sonoro. Já chegamos acionando os detector de metal. Nós cresceu sem sazon, mas cresceu com amor. Cas merenda escolar, salgadinho de isopor. Arquitetura de favela que é sem limites. Os tiozinhos Niemeyer dos madeirites. Os moleque não escreve, só que mete as canetas. Analfabeto que faz gol de letra. Mizuno, Tepolo, Listrada. Coleção Primavera, Verão da Quebrada. De busão ou de táxi, de Armani ou de Axe. No coach ou no lápis, no e-mail ou no fax. Tem V de vingança, sou mais V de vitória. Hashtag partiu, hashtag vambora. Corpo e alma, corpo e alma. Corpo e alma, dedo de corpo e alma. Corpo e alma, dedo de corpo e alma. Me diz, corpo e alma. Assim, Bel, é Cainha, Bel, Torre de Babel, Gal, Cruel, Gueto. De fato, as letras zica, salvo louco na luta. Trato uma teta que trinque, traz um troco, meu duda. É Vietnã, é Gaza, mente no espaço igual nada. Meu mano diz, a afinação é tudo menos casa. O sistema mata as famílias na trilha. Só coliforme, guerrilha, uniforme, padrão, anemia, falciforme, ladrão. Vem conforme, usiforme, irmão, contorne a fome enorme enquanto a cidade dorme. GDI, vem GTA, bloqueio no som 3PA. E que cê veio fazer igual, pode seguir, pode enquadrar. Fura, torre, jova, perigo, norte, muito amor. Onde tiver meu rap, der mais fé.